Maria. Festa de Nossa Senhora da Conceição. Convite. Convidamos você e sua família para juntos celebrarmos Jesus Eucarístico em honra a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Dia 8 de dezembro, na oficina Nossa Senhora da Conceição, na Avenida Senador Paulo Guerra, no Ferro Velho. Programação: às 18 horas, oração do Santo Ofício e meditação do Santo Terço. Às 18 horas e 30, procissão saindo da residência da ministra Senhora Dalva Donato, no Mutirão, para a oficina Nossa Senhora da Conceição, no Ferro Velho. Às 19 horas e 30, celebração da Santa Missa. Celebrante Padre Diego Roberto. Animação Coral dos Homens. Em Maria, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Participem!